Juliette, posição 09. Ingresso Juliette, posição 01. Juliette para 01. Só confio pra eu ver, pra gente ler. 97. Taxi via pátio, Índia Alfa, após espera tua 1895, ajusta 1-0-1-4, boa viagem, azul 4463. Pátio, Índia Alfa, 1895, aguardando a autorização, Índia 9 melhor. Liberal para o estado, livre pouso do Pichão na 7, confirmando o vento 1, 4, 0 graus, 8 nós. Livre pouso na 7, livre bravo. Via Pátio 1, Lima, Mike, Quebec, chama torre para cruzamento da hora 7. Liberal, pessoal, mais 5-6, utilizado o back-track para a parte 4, deixa acionar a frequência livre. Obrigado, back-track 4. Azul 4463, boa tarde. Secretário Daniela, decolar Pichão no 0, vento 1, 4-0 graus, 7 nós. A linha D decola da 1-0, 4-4-3. Salvador, Gol 867 no 9 para a quantidade de treinamento. Fonero do equipe do Sol, chama o táxi, Gol 1867. Estás aqui, chama o táxi, 1867. Voo 4463, decolou 59, controle 120.8, bom voo. 208, boa. 5447 para barreiras, seguinte da Lima para autorização. Azul 4463, controle Salvador, contato radar na decolagem, suba para nível 180, saída Coral. 1360, pode voar direto para 136. Esquerda, saída Momo, código 5160, 1208, o controle, trip 5447. Seja nato correto, chame pronto no parte 3, trip 5447. Chamará. Vivo a Coral hoje. Lima, confere, vitória autorizada nível 340, via Upper Whisky 50, decola da pista 10, curva direita, saída da El, Luda, Dev, Bravo Índia Delta, Eco Victor, 5155, transponder, controle 120, decimal 8. Decola, autorizada 340 para a vitória, saída da pista 10, curva direita, saída da El, Luda, Dev. Depois é pelo Whisky 50, transponder 5155, chamada controle 1208, azul 4089. Seja pronto com a Radisson, pronto na ponte 03, azul 4089. Chamar pronto. Solo 1867 para táxi, temos 1 ou 2, 5 a bordo, 2h40, alterna na Goiânia. Chegou 1867, via Pátio, Índia Alfa, ponto de espera torre 2895, ajusta 10014, boa viagem. Pátio, Índia Alfa, ponto de espera 2895, ajuste mesmo, 14 graus, bom trabalho. Azul 4463, chame Centro Recife, frequência 125, decimal 1, alterna 13325, bom voo. 25133254463. Oi, Salvador, boa tarde, boa noite, 67, pronto no ponto 0010. 1867, boa tarde, solicitado a linha de decolar, pistão 0, vento 1, 50 graus, meia dúzia de nós. Uma 1867, decolou 08, controle 120, decimal 8. 208, boa. Charlie, boa tarde, gol 1867 na subida Arbor, Elefa. Gol 1867, contato radar na decolagem, sou para nível 360, saiu da Arbor. Ok, 360. Autoriza pro de árvore. Presidente Elefa, 1867. Aqui é a frota, Elefa, obrigado. Azul 489 para pushback saneamento na 3. Coordenação, equipe de solo chama ataque, azul 4089. Autorizado para equipe de solo chama ataque 4089. Vamos, equipe 5447, pushback acionamento. Podendo que a equipe solo chama ataque, trip 547. 547, equipe de pé. 167, chama em Recife, em 128.8, alterna 1260. Zero. Quando, senhor? Autorizado até o pós 4. 867, Recife 128.8, alterna 1260. 4-1-6, Salvador, trip 5240, boa tarde. 4-0, proa de ETAP, desça ao 050. ETAP 050, trip 5240. Azul 4089 para táxi POAB 96, 3 horas e 40 autonomia, alternando Galeão. 3089, só confirma para mim o POAB, por gentileza. POAB 96. Eita, aí já alfa, ponto espera 3895, ajustão 1014, boa viagem. Ajuda 1094, autorizada até o ponto de espera da 10, chama na torre 1895. Obrigado, Conil. 940 então. Solo, trip 5447 para o táxi. 49 a bordo, já com autonomia de 4 horas, alternando Brasília. 5447, como número 2, seguindo azul, pátio Índia Alfa, ponto espera 2895, ajustar 9014, boa viagem. Pátio Índia, ponto espera 2895, obrigado. Bom dia, Azul 4089, o ponto de espera da ONU. A linha decola, 4089. Controle? 4-5-2-4-0. na posição de 11 horas a 5 milhas, o senhor tem visão de algum tráfego? 11 horas, 5 milhas, não recebemos nenhum tráfego no TICAS. Copiado, fica atento que eu tenho um plot primário aí, não tenho certeza se é um plot falso ou realmente era um nave. Fique de olho, 5240. Ok, vamos ficar atento aqui, o 5240, obrigado pela informação. Salvador, boa tarde, Antônio 6320, para informação Lima. 6320, desce para o 060, chegada Mari. Chegada Mari, Antônio 060. Azul 4089, decolado 20, chama o controle 1208, bom voo. 1208, obrigado, bom dia, 4089. Segurou 240, controle? Só confirmando, esse alvo que o senhor recebe aí já ultrapassou e ainda continua próximo da gente? 40, o alvo, ele sumiu, é provavelmente, muito provável, é um alvo falso do radar. Então o senhor pode descer tranquilamente para 2000 pés. 2014, repassagem estabilizada. Ok, obrigado. Confirma até qual nível a gente desce. Confirma para o trip 5240, desce para 2000. A critério, desce para 2000 pés e reporte estabilizado. 2014 é o ajuste. Ok, 2000 no 04, reportamos estabilizado. 5240. Controle do Roda, bom dia. Azul 4089, decolado na Itaia Oleda. Confirme pro 6320. 30 pro Ditap, desce para 5000 pés, 1014. Pro Ditap, 5000, 1014, 6320. Salvador, azul 4089, decolado na saída da EL. Boa tarde, 4089, sul Mantel 340 da EL, vigilância. Salve, mantém 340, 4089. Agenda Bravológica, prossiga. Só uma nota cópia. Uma nota pra cópia, Agenda Bravológica. Trip 5447, decolada de 22, chama o controle 120.8, no voo. 208. Trip 5447, decolado na sua escolha. 5447, saída Momo, vigilância. Momo, 5447. Mike Flash, leia o controle de Salvador, prossiga. Serra Índia com Índia, para Serra Índia com Índia, locado 0115 no transponder, segue 500 GL na sua escuta, local sobrevoando inicialmente, liberdade. livre, prosseguir para a liberdade, o Max 7 Romeo apenas informe o POB. POB de 02? 02, a frequência permanente. Você escuta, Romeo. Tem 3816, tomar 100 por Celina, número 2, agora conta. Lima Romeo Alfa, chame controle, 120.8. Lima Romeo Alfa, controle Salvador, prossiga. Acione código transponder 5143, Lima Romeo Alfa, e confirme o pessoas a bordo e o nível proposto para eles. Seu nível de voo 060, plane Yankee, da coluna 7, curva direita. Cumpre perfil ABA após o DCT, acione no transponder 02, Regina 0121. O treinamento correto, por gentileza, repita o TOB. 02, o treinamento está em Cefalagem 14, na noite decimal 95, ajuste na 0, no 4, bom voo. Seu nome é copia? Afirmativo. Autorizado Fortaleza, nível de voo 370. Vai prosseguir via perfil 119, da cola pista 10, curva à esquerda após. Compre perfil Momo, transição Fruti, acendo transponder 5173, controle 920, decimal 80. Paulo Salvador, boa tarde, 3283. Autorizado, 3286, para formamento, seu 370, já perfil 119, de qual da 190, curva à esquerda, na saída Momo, transição Fruti. Contra 1073, o controle 110 nesse ponto, 3296. Tem 3296, com o atendimento correto, informa pronto. Tem 3283, prossiga. Quando foi essa saída prevista para Brasília? Confirma a aerovícola, prossiga. Eu preso o Lumo 7 inicial. Carro para Alessa. Obrigado. Porta 3296, no portão número 1, pronto para a segue para frente. Coordena que a equipe de sala entra uma tarde, 3296. Para 2000 pés, 1014, ajuste, reporte estabilizado no LS. 2000 pés, 1014, reporte estabilizado no X-Ray, com 6320. 35240, complete a aproximação, torre em 1895. 1895, 5240, boa. Lima Romeo Alfa agora tem indicação no radar, quando possível estimado de pouso em Ilhéus. Trip 5240, vamos passar, Duna. Trip 5240, boa tarde, continua a aproximação, reporte marcador externo, transpouso, machete travado, ajuste no 04. 04, reporte marcador externo, trip 5240. Vai ingressar na linha litoral. Reporte ingressando na linha do litoral, Lima Romeo Alfa. Reporte ao controle Salvador ao atingir a linha do litoral. Cerno, baixei para voo 5240. 5240, livre pouso, pista 10, vento 160 graus, 07 nós. Livre pouso, trip 5240. É 320 da Oceaneia, apenas para informação, temos um tráfego de um helicóptero na proximidade de Duna a 510, sem interferir na aproximação. 6320, paciente. Romeo Alfa, controle. 5240. Boa retaguarda, na posição de 5 horas, vem um tráfego evoluindo na mesma altitude, porém acionado 2 mil pés, sem contato com o controle. Se você tem algum conhecimento dessa aeronave? Seria esse tráfego, Lima Romeo Alfa? Salvação, Grupo Delta, te alio, esse controle, Salvador. Lima Romeo Alfa, sem condições, faça uma ponte para o controle, peça para o Delta, Charlie Whiskey, nos chamar em 120.8. Temos 139 a bordo, 4 horas e 15 ao conhecimento, alterno nas bombas de voo. 420? 420 ao conhecimento? 420. Quente, direita via Índia, ponto de vista da torre na noite decimal 95, ajuste na 0, 104, bom voo. Obrigado, bom trabalho na 04, via Índia, não pode estar na 0, 25. Prossiga, guardião 09. 6320, interceptou o localizador, visual com 190. Sonar 6320, confere sinal procedimento ILS Exploration, torre 118, decimal 95. 1895 a torre, 6320. Traz o Sonar 6320. Puxando a 6320, continua a aproximação, aguarde pista livre. Ajuste na 014. 514, aguardando a pista livre. Sonar, pode confirmar o vento aí embaixo? 140 graus, 099. Obrigado. Estando pista, trip 5240. Detalhe, trip 5240, autorizado táxi de Alfa, aquilo, pátio 3, posição informada número 5. Alfa, aquilo, pátio 3, posição 5, 5240. Salvador, boa tarde, é o TAN 3805, posição 6, informação Lima, pronto, cópia, Guarulhos. Boa tarde, TAN 3805, é o número 3 para cópia, prepare a saída da Euleda após Montiva. Prepara da Euleda, Montiva, TAN 3805. Que o mesmo acione o código transponder 5142. Preciso do POB e do estimado em Léus. Veículos apenas confirmando destino ao Pátio 3. Autorizado cruzamento da 1735, segue Quebec, Mike Lima. Na Lima, chame o Solino do Zimbro Simão 9. Charlie Whisky no 735, ele cotejou 542 e POB 02. É ponto, espera, dona 0 pronto. Sandras 216, boa tarde, meu tempo não espera. Mantendo. Alfa confirmando o POV do Delta Charlie Whisky 2. Peça que ele nos chame aí ao ingressar na linha do litoral, que caso ele esteja em fase de comunicações, eu vou necessitar saber onde é a base de operações da aeronave. Sandras 216, Lima, tem cabeceira no zero. Lima, tem cabeceira no zero, tá três. Oxana é 63 no zero, somos 36. Libera a direita, chama o sol, 121, decimal 9. 629-6320. Aquilo Zulu autorizado. O contornar a parte da parte 3. Lima Aquilo Zulu. Palmeira, aquilo vai para Mike, pronto, cópia. Autorizado. Salvador, Salvador, voo local, 500 pés, decola com proa nossa, sobrevoa em Jauá. Acena padrão e confirma por gentileza para o B. Gentileza? Olá, pistão zero, vento 160, grau 09, nós. Olá, Salvador, Sané 6320, livrou? Sané 6320, taxi de Alfa e reporta antes do Juliette. Taxi de Alfa e reporta antes do Juliette, 6320. Papai Mike, confirme, Guardião 09. Será que chame para o táxi, estilo Papai Mike? Cada táxi, chame na ótica. Será que o próximo cópia? Sete autorizado, Salvador, Salvador, voo local 035 é o nível. Decola 17, curva direita, corredor externo, restrita 1.000 pés, aguardando a liberação do controle. Achando o padrão, controle 120, decimal 80. 1260. 1288, 1260, toma boa. Controle Salvador, bom dia, boa tarde, 32, 16. 32, 16, contato na decolagem, principal 370, saída Momo. 370 na Momo, você não precisaria por onde, código? 6320, Juliette, portão 7. Consegue Juliette, portão 7, o Chané 6320. 6305, copia. Afirmo. 6305, autorizado Guarulhos, nível de voo 340. Decola pistão na 0, curva direita após. Compre o perfil da Eolia após voa Mótiva, onde intercepta perfil 1 na 0 e prossegue conforme a rota. Achando o transponder 5405, controle 120, decimal 80. Autorizado Guarulhos, nível 340, decola da 10, primeira curva à direita, na saída da Euleza, após Motiva, intercepta UP Zulu 10, bridge, UP Zulu no meia, Bravo Hotel Zulu, direto Trive, Poços Guarulhos, transponde a 5405, controle Salvador, 120, decimal 8, TAN 3805. Corretíssimo, 3205, repete a tão. 3205. Aqui o Papa Mike é o Torre. Fala, escuta. O senhor decolou, apresentou o plano como Kilo Papa Mike ou tá chamando como Guardião 09? Confirme. É, na notificação eu pedi que colocasse um RMK como Guardião 09. Ah, ok, mas não tá decolando com a prioridade do Guardião, não, não é isso? Afirma. Ah, então é Kilo Papa Mike, Kilo Papa Mike, decolado aos 4-1, só que confirmando vai sobrevoar Jauá, é isso? Afirma, na região de Jauá ali. Ok, mantém a linha do litoral, 500 pés, chama para cruzar o final da 28. 500 pés, linha do litoral, o Kilo Papa Mike. Mantém Papa, o Romeu Bravo Oscar. Índia November Alpha, autorizado, táxi, reporte na Oscar. Bravo, acho autorizado ingresso, reporte alinhado, pronto, camisa 017. O cruzamento da 1018, Kilo Papa Mike. Kilo Papa Mike autorizado o cruzamento do campo, reporte livrando. Autorizado o cruzamento do campo, Kilo Papa Mike. Romeu Bravo Oscar, autorizado de qual a pistola 7, vento 160 graus, 08 nós. Kilo Papa Mike, mantém a linha do litoral, chame o controle 120.8. 108, o que Papa Mike? Antônio, boa tarde. O Kilo Papa Mike. Kilo Papa Mike, número 10, no corredor forte, na escuta permanente. Número 10 vai ficar nesse setor de Interlagos aqui, já lá. Entende. Controle, Papa Romeo, Romeo Bravo Oscar. Romeo Bravo Oscar, submantenha o nível 060, sai da bola. 060 na bola, Romeo Bravo Oscar. Autorizado, 3206. Coordino, mantenha pra gente, depois a gente vai coordenar. Protif fica na área de jurisdição do centro, 3206. Ok, valeu, muito obrigado. Controle, quando possível, Proed, valeu? Comei pra fora. Autorizado, Valença. Com o meu Bravo Oscar, reporte para modificação de regra. Entendi, Oscar. Resumir direto a Buco. Home Office, Controle Salvador. Tá checando o rádio. Whisky Delta Charlie, Controle Salvador. Delta Charlie Whisky. Lima, Lima Home Office ainda está em contato bilateral com o Delta Charlie Whisky. Rapaz, tem razão, eu não recebo. Lima Home Office. É, controle Ilhéus informa que não há vagas disponíveis no aeroporto e o reabastecimento só a partir das 1700. Lima Romeu Alfa tem, pode realizar uma ponte para informar também ao Delta Charlie Whisky. Chame o Centro Recife em 125-45, alterna 133-65. 25-45-33-65, 3216. Obrigado pela coordenação. Gol 2008, desça para o nível 050, chegada Mari. 050, gol 008. Lima Romeu Alfa, é, informando, corrigindo a informação anterior, é, Ilhéus não tem vaga para o pernoite. Vaga no aeródromo no momento existe, mas para o pernoite não há. Chegou a pista na zero com a direita, pai. Computação Arbor Elefa, Matheus 197, a Pina é paz conforme. Aqui é no Transponder 5491, controle 120, decimal 80. Autorizado Brasília, nível 360, aqui é terceiro via partir de Alepa, Pesulu 97, a chegada em Brasília via Pino. Decola perfil Arbor, transição Alepa, o controle é 12080 e o código 5411, 3283. 3283, que o desenho correto e forma pronta. Entra. Ato pela ponte Lima Romeu Alfa. Controle Romeu Bravo, seja para descida e modificação. Desça inicialmente para 2000 pés, Romeu Bravo, reporte para modificação. Entra. Controle 120, virando liberal. Meia dúzia para pushback acionamento. Quem coordena que pediu só me informa para o táxi 3805. Privado para o acionamento, tá 3805. Meu pé, corredor axé, repassará na sala da barra, virando liberal. Obrigado, eu tenho a indicação do radar, copio o seu rádio 5/5 e reporte. Em mais 16 minutos à frente. Cinco quatro sete quatro, desça para o nível 060, chegada Mari. 060 na Mari, 4-4-4. Romeu Bravo, prossiga. Decolagem 1 no 720 de Valência para Brasília. Teria instruções ou um código de transponder após a decolagem? O senhor já modificou para modificar as regras, o meu para a Mosca? Se me informa, você pode também. Inicialmente a gente vai checar a apresentação do plano junto à sala IS, mas inicialmente o senhor decola em condições visuais, mantenha-se abaixo de 2.500 e chama o controle. Vamos checar junto à IS, já facilita aí se tiver um código de transporte da aeronave. Sobre a Bravosca. Bravosca, reporte visual com Valença. Informa agora que no momento temos duas aeronaves passando o través de Valência, um Papa 28 Alfa e um Charlie 152, ambos a 2.500. Ficado ao 5.1, desça para a altitude de tráfego, meu bravo Oscar, e até o senhor atingir a altitude de tráfego, a gente passa a instrução aqui se há ou não já o plano previsto.